É com alegria, Pai, que nos dirigimos a você para lhe desejar felicidades, amor e paz. Tudo isso com muita saúde. Você muito tem feito por nós. E reconhecemos que a sua atitude, embora nem sempre compreendemos ou aceitamos, é de um Pai que ama e acredita no melhor em tudo o que faz. Queremos lhe agradecer pela amizade e dedicação, pelo exemplo e amor dado a nós e a todos que lhe cercam. Que Deus continue a lhe favorecer grandemente em todas as áreas, em todo lugar. Continue a ser feliz, Pai. Conte sempre com nosso carinho, amizade e amor. Parabéns pelo seu aniversário. Felicidades, Pai. Seus filhos.